Está tudo bem contigo? Perguntou. O rapaz fez que sim com a cabeça, e então puseram-se os dois a caminhar no asfalto, sob a luz metálica cinzenta azulada, a arrastar os pés na cinza. E cada qual era o mundo inteiro do outro.